Aproximadamente, tá? Seria pro ideal pro 170. 3 Alto, DrevTap, 3170. DrevTap, 3170, está livre das restrições na próxima etapa? Livre das restrições verticais no ITAP. Após exigência autorizada direto do Tuna, para 2 no pé, está autorizada a final do procedimento LS-7, 0 reposto estabilizado. Gente, liberado as restrições, aposta autorizada em LS para o Santerezona-70. Estabilizado de ADS, 3816. Agora turre 118, decimal 95. 895, 3816, bom dia. Padrão, bom dia, 3816, passando o Índia Serra, baixa de travão, visual. Bom dia, 3816 no meio, livre pouso na 10, vento no 80 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na pista 10, 10 no 3 ajustado, San 3216. Meia, solo 4-4, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa Juliette, posição número 3. Alfa Juliette, posição 3, 3-2-1-6, confirmo. Confirmo, posição 3. Posição 3. Localizadores, A3-0-7-0. Agora a torre 1-1-8, decimal 9. 18-9, obrigado. A 9. 19-9-5, para a 3-1-7-0. 1-1-8, decimal 9. 1-1-8, decimal 9-5, A3-1-7-0. Torres Salvador, bom dia, TAN 3170, passando em Sierra, baixando e gravando. Bom dia, TAN 3170, livre pouso na 10, vento 190 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. 6, livre pouso no 0, TAN 3170. Um 70, solo 50, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa Juliette, Uno 3 da remota. Alfa Juliette para Uno 3 da remota, estou preso, Uno 70. 167. O Nuno 61, Foxtrot confere, está autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da Pistuna 0, primeira curva direita, saída da Eoli da Motiva, o Pistuna 0, Taubaté. 5097, transponder, 120.8, controle. Autorizado o 360, Guarulhos. Decola da Pistuna 120, primeira curva direita, na da Eoli da Motiva, Zuluno 0, Taubaté. 5-0 no centro do transponder, 120.8, controle, gol no 161. Correto, protegimento, reporta para o feedback no 161. Vai encontrar o 161. Estou em Salvador, gol, Golf Golf November. Golf Golf November, prossiga. Boa noite, só solicitação de reboque, parte 3, igual parte 1, na posição 11. O Golf Golf November, autorizado a reboque, chama para ingresso no pátio principal. Ok, Golf Golf November, obrigado. Salvador, Golf, Golf November. Prossiga. Só autorização para entrada aqui no pátio principal, que é o Ponte 11. Autorizado, agilizando, Alfa, corrigindo, Golf, Golf November. Da torre, Golf, Golf November. Só solicitando autorização para reboque aqui na entrada do pátio 1 para o ponte 11. Está autorizado ingressar no pátio 1, agilizando na medida do possível. Positivo, agilizando. Obrigado, vou solucionar o mesmo. Falou no 61 no inspecionamento, certo? O Nuno 61 está autorizado, pode perguntar. Autorizado, vai mudar o contato do Nuno 61. Fala, bom dia, Sam. Mike, é que se ligado na rota 1231. Mike, tem que ser braço, prossiga. Olha, esqueça, a autorização de rebox da rota 1231 para o número 62 é que é contactado com a Israel. Aguarda, tem uma aeronave realizando pushback no setor. Aguarda, Mike, tem que ser braço. Positivo, braço. Informando o termo do reboque na posição 11, parte 1. Obrigado, bom dia.